vagabundo. Você me traiu. Isso doeu bastante. Mas não vai se comparar à dor que eu vou te causar agora. Com essa canção, vagabunda. Sem piedade, ela traiu, foi na maldade. Sabe que me atinge com as suas molecagens. Sai da minha vida, ô mina, você não é minha. Se me procura, vai ver se eu tô lá na esquina. Abra meu zap, tu brinco com fogo, agora é saudade. Vai procurar outro que vai fazer suas vontades. Vê se não vai perseguir, você não vai conseguir. Você é profissa na arte de conseguir me iludir. Mas eu não vou tá aqui quando você me querer. Vai tomar no seu cozinho antes que eu vá me esquecer. Ô vagabundo, amor, creia, eu não quero mais te ver. E você só vai me ver quando eu tiver na TV. Ô vagabunda, vai tomar na bunda. Não quero te ver, senão eu vou te estrangular. Ô vagabunda, vê se me entende. Você me traiu, agora eu vou arrancar seus dentes com alicate.